O assunto a ser colocado aqui hoje é o egoísmo. O que quer dizer a palavra egoísmo? Bom, ela vem da palavra, vem do termo ego. Ego quer dizer eu. Eu. Ego. É algo interior. Egoísmo. No dicionário, se nós formos procurar, está assim. O interesse extremamente... enraizado, um interesse extremamente profundo em nós próprios. E um total desinteresse aos outros. Isso quer dizer egoísmo. Então, é um interesse profundo em nossa própria existência, em nossos próprios ganhos, sejam eles materiais ou de outra forma, e um total desinteresse aos outros que estão ao nosso redor. Isso na filosofia existe uma palavra que é falta de alteridade. Alteridade é aquilo que se chama interesse, importância aos outros, que é totalmente análogo, totalmente diferente ao egoísmo. Alteridade é importância aos outros. Egoísmo é importância a nós próprios, somente a nós. Se nós formos analisar um pouco, é muito importante analisarmos a história das grandes civilizações, nós vamos começar lá na época de Gengis Khan. Gengis Khan foi um grande estrategista militar, foi um grande soldado, foi um grande líder da Mongólia. Ele tinha na época um dos maiores impérios lá do Oriente. Ele havia conquistado praticamente uma boa parte da Ásia e boa parte da Europa com seu poderio militar. Existia o exército dele, um dos melhores soldados existentes até hoje, os mais corajosos, e ele sucumbiu por causa do egoísmo, por causa do interesse profundo no poder, na ganância. Se nós vamos vir um pouco mais para adiante... O Império Otomano, também liderado lá, que não me lembro, o grande líder do Império Otomano, ele também sucumbiu exatamente pelo excesso de ganância, pelo egoísmo, pela necessidade enorme de poder. Se nós formos analisar o Império Romano, então nem se fala. Também, ele sucumbiu exatamente pelo problema do egoísmo. A necessidade extrema de dar importância somente a eles próprios, ao povo. Tinha um também dos exércitos mais poderosos, eram soldados, como é que eram os... Ah, não me lembro mais o nome dos soldados. Era o exército mais poderoso que existia também na época e sucumbiu por causa da ganância, do poder, da necessidade do poder, do egoísmo. Se nós formos vir mais adiante ainda, então mais agora, um pouco depois da Idade Média, a Idade Média, de certa forma, aconteceram as guerras religiosas. Se nós formos analisar as guerras ou os conflitos religiosos, as cruzadas, que começaram lá em 1100, 1100 e pouco, existiram 4 ou 5 grandes cruzadas. Toda aquela conturbação religiosa da época foi pela ganância, foi pelo orgulho religioso, foi pelo egoísmo, foi pela necessidade extrema de impor uma própria religião, uma própria ideologia cristã, digamos, na época. Uma própria ideologia religiosa. Foi o quê? Foi egoísmo. O que aconteceu? Morreram milhares e milhares de pessoas, crianças, mulheres, velhos, adolescentes, soldados, pessoas que não tinham nada a ver com a história, islâmicos e cristãos. E também entrou nessa história os judeus. Se nós formos vir um pouquinho mais para cá, também a questão da Inquisição também foi outro problema muito grande, religioso, também pela imposição arbitrária dos problemas da ideologia religiosa da época, ideologia católica. sem querer criticar ninguém. Isso é um passado, já, quem sabe, graças a Deus, bem longínquo, que já passou. Se nós formos vir mais para frente um pouquinho ainda, já no século passado iniciaram novamente outros conflitos religiosos entre os islâmicos e os judeus, lá desde a época da Guerra dos Seis Dias, lá em 1964, se não me engano, que também começaram esse grande conflito religioso por causa do quê? Por causa do poder, da necessidade do poder, da ganância, do egoísmo, do orgulho, de querer defender uma ideologia religiosa. Se nós formos ver um pouquinho mais adiante, aí nós vamos ver a questão política. Nós vamos ver os Estados Unidos indo lá no Vietnã e perder a guerra do Vietnã por uma quantidade bem menor de soldados Vietcongs, né? E eles, com um poderio militar extremamente sofisticado e já com uma tecnologia extremamente avançada na época, também desejo de poder, de glória, egoísmo político, egoísmo até social. E se nós formos analisar hoje, nos grandes países da África, onde existe uma pobreza enorme, o grande problema é o egoísmo, a ganância. De quem? Dos líderes, que não deixam de ser mais do que meia dúzia, uma dúzia, duas dúzias de líderes, religiosos ou políticos, que em alguns países hoje da África, o líder político também é líder religioso. Então, também, ganância, desejo de poder, egoísmo, a necessidade de satisfazer seus próprios interesses em cima do sofrimento, sob o sofrimento das outras pessoas. E se nós chegarmos um pouco mais aqui para perto, nós vamos chegar no Brasil, nós estamos no Brasil, né? E a gente não pode fugir do Brasil, nós estamos aqui. E se a gente vai analisar, o problema do egoísmo no Brasil também é extremamente acentuado. Por quê? Ora, se nós formos analisar hoje os nossos problemas econômicos, talvez financeiros e até políticos, é por causa do quê? Da ganância, do egoísmo, do desejo de poder político, social, de quem? De nossos líderes políticos. É o egoísmo, mais uma vez, se fazendo presente aqui no Brasil. Nós não precisamos ir lá atrás, quando o exército romano, o exército otomano, ou do Gengis Khan perdeu suas batalhas. Aqui, agora, presentemente, estamos aqui todos, às vezes, alguns mais, outros menos, sendo, digamos assim, afetados socialmente, a gente dá para dizer, e até politicamente, por uma questão de egoísmo. Egoísmo. A necessidade de satisfazer suas próprias necessidades, às vezes que nem são necessárias, de pessoas que já são extremamente poderosas, ricas materialmente, mas que ficam usurpando e tirando de quem tem menos. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se nós formos ver, analisar, estudar, está no capítulo 11, no item 11, está lá bem escrito, está bem explícito, o egoísmo. E sendo o egoísmo hoje uma grande chaga, uma das grandes feridas da humanidade, hoje, é por isso que nós estamos ainda num mundo de provas e expiações. Então, tem muitas pessoas que se perguntam, às vezes perguntam, né? Bah, mas algumas que estudam, algumas que procuram ler, procuram ter um maior conhecimento sobre a questão da era de Aquários, que estaríamos saindo do mundo de provas e expiações para entrar no mundo de regeneração, que seria um mundo onde as pessoas se compreenderiam mais, onde existiria menos sofrimento. Aí fica aqui o questionamento e a pergunta: como é que nós vamos conseguir adentrar numa era de Aquários ou no mundo de regeneração, se ainda dentro dos corações de nós, seres humanos, eu não estou dizendo nós, ou de alguns de nós, ou de todos, ou de uma grande maioria, ainda existe aquele aquela grande chaga, aquela grande ferida que sangra todos os dias, que é o egoísmo, que é a prepotência, que é o orgulho, que é a falta principalmente de caridade. O egoísmo, egoísmo, se nós formos ver o seu contrário, que seria o seu antônimo, é falta de caridade, falta de compreensão. Como é que nós vamos adentrar num mundo de regeneração, onde existiria uma maior bem-aventurança, onde existiria uma maior influência dos espíritos elevados entre nós, se ainda o egoísmo faz parte dos corações e das mentes humanas? Isso não é, isso é uma observação que está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, não são palavras minhas, são palavras lá do Evangelho, que fica questionando como é que nós nos sentiríamos felizes ou realizados dentro desse mundo que nós estamos hoje, se ainda existem mundos inteiros, lá fala mundos, aqui a gente diria povos inteiros, nações inteiras subjugadas por líderes egoístas, líderes extremamente corruptos, genocidas, líderes que aprovam a falcatrua, que aprovam a propina, que aprovam tudo que é tipo de ato ilícito. E não só aqui, como em todos os lugares. Então, fica aqui uma reflexão, para que quando a gente saia daqui, quando a gente vai tratar com alguém, quando a gente vai tentar comprar um CD pirata, que o nosso ato de comprar um CD pirata é o mesmo ato daquele que compra um carro que vale 500 mil dólares e que ele está comprando por 50 mil dólares porque aquele carro lá, ele foi roubado de alguém ou aconteceu alguma falcatrua. No momento em que nós comprarmos alguma coisa ilícita, nós estaremos colaborando da mesma forma com aquele que comete um grande erro, um erro maior. É uma espécie de falcatrua. É uma espécie de dano público. Sem aqui querer defender a ideia de imposto, a ideia de governo, de forma alguma. Mas antes tem que partir de nós, a ideia de tirar de nossa mente, de nosso coração, a ideia de que nós temos que fazer algo sempre de vantagem, para tirar vantagem em alguma coisa. No momento que nós não tivermos mais isso dentro do nosso coração e de nossa mente, bom, quem sabe um dia nós vamos ter a oportunidade de começar a adentrar na ideia sequer, né, de um mundo de regeneração. Obrigado.